Menina, né? Você aí de casa, vem! Nordinho e Leone, é um prazer estar aqui com vocês. Você jurou pra mim que vai me amar. Eu não consigo mais te esperar. A ânsia foi maior e eu me entreguei com outro alguém. Passamos uma noite de amor, nossos corpos se envolvendo foi tão bom. Você jurou demais. Coloca a mão na testa aí pra não perder o juízo. Arrocha em casa aí, vai. É cana, bebê. Canta aí, vai. O homem que eu encontrei me fez feliz. E abriu todas as portas do amor. Me fez uma mulher realizada. E me tirou todas as dúvidas do amor. Arrocha aí de casa, vem. Sendo amor conquistou. Foi tão bom, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E me mostrou o prazer do amor conquistou. Foi tão bom, amor. Oh, oh, oh, oh. Simbora, Danilo, estação da Rocha. Júnior, portal da Rocha. Tamo junto, hein? Você jurou pra mim que vai me amar. Eu não consigo mais te esperar. A ânsia foi maior, eu me entreguei a um outro alguém. Passamos uma noite de amor, nossos papos se envolvendo foi tão bom. Você jurou demais e não me deu. Canta, Manu. Oi, tão bom, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E me mostrou o prazer do amor conquistou. Foi tão bom, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Rocha aí, bebê. Aqui tem que sentimento. Sofre daqui, vem, gente, assim, daquele vai. Jeito, daquele modelo. As vozes que machucam. Emanuel Gomes, história de direcer. Não, gente, vem.